JJ752, 1110 kHz. Rádio Cultura de Florianópolis. Uma emissora da Rádio e Televisão Cultura S.A. Cultura, o destaque musical. O som das paradas.